Eu chamei a senhorita Bellamy, disse Solomon enquanto Dale e Harry se sentavam à sala de estar, tomando bebidas fortes e conversando sobre o que havia acontecido nos últimos dias. Solomon, um homem com pelo menos 75 anos de idade, era alto e esguio, de cabelos grisalhos. Ele era uns bons 30 centímetros mais alto que Dale e facilmente 30 anos mais velho. Você tem inimigo, Sr. Dumbledore? Ele perguntou. Perdi a conta antes de me formar na escola, Harry respondeu. Ah, por favor, Dale retrucou, com uma insinuação provocadora nos trejeitos. Bem, isso explica, Solomon prosseguiu. Algo seguiu até aqui e decidiu assassiná-lo enquanto você estava longe de seus protetores de sempre. Protetores? O pessoal que sabe quem você realmente é, Dale explicou. Acho que esses seriam Cass e Norma. Só? Solomon perguntou. Você não confia em muita gente, não é? A maioria das pessoas em quem confiava não está mais por perto. Ah, querido, Dale disse. Eu posso ser seu amigo. Sinto muito, Solomon completou. Tudo bem, Harry disse. Alguns morrem antes da hora. A maioria vive tempo demais. Antes que um dos dois pudesse responder, alguém bateu firme na porta da frente. Deve ser a senhorita Bellamy, Solomon disse. Fiquem aqui. Solomon foi abrir a porta e a coceira incoçável de Harry começou a se manifestar. Harry se remexeu no lugar. Qual o problema, Sol? Harry escutou a senhorita Bellamy dizer do extremo no corredor. Você parece perturbado. Ah, não mais do que de costume, ele respondeu. Agradecemos ao senhor por esses pequenos presentes. Como está nosso paciente? Bem. Então, Solomon levou a senhorita Bellamy até a sala. Fred Bellamy pareceu mais do que surpresa ao ver Harry. Tirando a reação dela, o detetive reparou que a mulher tinha um belo rosto. Malares altos, grandes olhos pretos e lábios tão perfeitos que pareciam esculpidos. Mas também percebeu que havia algo de estranho em sua estatura. Ela era tão alta quanto Solomon. E nas roupas dela, embora coloridas e volumosas, ocultavam cuidadosamente a forma do corpo, o que criava certa ambiguidade. Seu tônico funcionou, Solomon pontuou. Estou vendo, ela respondeu. Detetive Damour, conheço a senhorita Fred Bellamy. Solomon disse. Ela é uma amiga desde... bem... desde antes de eu ser a senhorita Bellamy. Ela interrompeu. Tenho certeza de que seu paciente já deduziu. Não é verdade, detetive? Harry deu de ombros enquanto se levantava para apertar a mão de Bellamy. Estou de folga. Dale deu uma risadinha. Bellamy soltou um sorriso largo que, de algum modo, pareceu uma denúncia para Harry. A mulher tomou a mão dele nas delas. Suas palmas calejadas desmentiam seu aperto de mão delicado. Você está bem mais vivaz que da última vez que o vi, ela disse. Tenho uma boa saúde. Sem dúvida. Porém, devo avisá-lo, Sr. Damour. Não chequei apenas seus ferimentos físicos, mas vi coisas importantes também. A vontade, a alma. Meu Deus, você passou por maus bocados. Você é uma grande cicatriz psíquica. Nunca vi tanta bagunça em toda a minha vida. É preciso um para reconhecer o outro. Dale tentou disfarçar um sorriso, mas estava claramente apreciando o espetáculo. Cresça, Dale, disse a senhorita Bellamy. Sua princesinha idiota. Pelo menos essa princesinha ainda pode mandar você chupar o pau dela. Dale respondeu. Agora foi Harry quem disfarçou o sorriso. Crianças, sem brigas. Solomon se intrometeu. A senhorita Bellamy suspirou, levando a mão à testa. Sol, querido, há alguma chance de termos vodka nessa casa? Agora mesmo. Sorriu, Sol, e foi em busca da bebida. deixando a senhorita Belmer para continuar a conversa com Harry. Como se sente? Ela perguntou. Vivo, Harry respondeu. Então ele se inclinou até a mulher e sussurrou. Não graças a você. Admita, você ficou surpreso de me ver quando entrou. Eu me lembro de sua voz. Lembro-me do que aconteceu quando me visitou. E alguma coisa me diz que se a criatura nojenta de meu sonho tivesse me apanhado, não estaríamos conversando agora. Então, o que eu gostaria de saber é... Para quem você vendeu sua alma em troca do quê? A senhorita Belmer sorriu, limpou a garganta e disse... Estou certa de que você não sabe o que está falando, detetive. Muito convincente. Damour disse... Enquanto se afastava de Belmer, voltava cuidadosamente para o sofá. Fred, acho melhor retocar a maquiagem, querida. Você está branca como um lençol, Dave falou. Vá se fuder, Dale, Belmer disse. A voz, de repente, mais grave. Quanto a você, Damour, eu acho melhor tomar cuidado. Tenho amigos poderosos em lugares importantes. Importantes pra caralho. Estou protegida. Acredite em mim, Harry disse. Eles realmente não dão a mínima para gentalha como nós. Somos só bucha de canhão pra eles. Você não sabe quem eles são. Como queira, senhor. Mas lhe prometo uma coisa. Vai chegar o dia em que você vai estar lá fora, na chuva, que nem eu. A resposta de Harry despertava dúvida suficiente na mente da senhorita Belmer para silenciá-la. Os lábios dela estavam pressionados, enquanto ela se esforçava para não dar mais corda a Damour, com a qual se enforcaria. Nunca vi você tão quieta, Fred. Dale provocou, feliz em atiçar as chamas. Qual o problema, boneca? O gato comeu seu pinto? Belmer mandou um dedo do meio longo e de unha feita para os dois. Tenho algo especial pronto para um monte de gente. E os dois estão na lista agora. Idiotas como vocês vão direto para a vala. Farei com que cavem as próprias covas. Então vou chutá-los para dentro e tapar o buraco. Fácil, limpo, anônimo. Santo Deus, Dale falou. Para que isso? Você já tentou me matar uma vez, Damour disse. Se tentar de novo, pode ser que eu não goste. Vamos ver o quanto você vai gostar quando estiver comendo grama pela raiz, filho da puta. Aceite o meu conselho e vá pra casa. Fred, Solomon disse. O que deu em você? Solomon tinha vindo da cozinha com uma garrafa de vodka fechada e quatro copos a tempo de apanhar o fim da discussão. A mulher virou-se e viu o desapontamento no rosto do amigo. Sol, Belmer disse, tentando se recompor. Vim aqui para avisá-lo. Este homem é perigoso. Acho... Eu acho que você devia ir embora. Só abreviou. Fred Belmer levou um tempinho para digerir as palavras de Solomon. Quando ficou claro que ele não voltaria atrás, ela sacudiu a longa cabeleira por sobre os ombros e consultou o relógio, que parecia minúsculo em seu punho largo. Veja só, ela disse. Tentando manter um mínimo de compostura. Estou atrasada para meu próximo paciente. E sem dizer adeus, ela já havia saído. Houve um momento de silêncio, então Dale disse. Sempre soube que ela era uma escrota. Parte 12. Harry tomou o voo do meio-dia para fora de New Orleans no dia seguinte. Ele ofereceu dinheiro a Solomon e Dale pelas muitas gentilezas prestadas, mas claro que eles não aceitaram um centavo. E o detetive sabia que pressioná-lo só geraria desconforto. Então apenas agradeceu e deu seu cartão, antes de voltar para uma Nova York cinza e chuvosa. Ao chegar em casa, ficou feliz ao ver que tudo estava como havia deixado. O apartamento estava caótico e a cozinha cheia de latas de cerveja e embalagens de comida chinesa que tinham se transformado em pequenos ecossistemas de mofo. Ele deixou para arrumar tudo outro dia. O que queria era dormir um pouco mais, desta vez sem pesadelos potencialmente fatais. Tirou a jaqueta e os sapatos, cambaleou até a cama e despencou. Mal havia puxado as cobertas quando o sono prevaleceu, e ele afundou em suas profundezas sem resistir. Após dormir por quase 26 horas, Harry permitiu lentamente que seu corpo dolorido se familiarizasse com o estado de vigília, e após um saudável interlúdio de debates internos, levantou-se e foi para o banheiro com os olhos ainda turvos. Enquanto sentia água cair sobre si, Harry imaginou que ela não só limpava os olhos expelidos naturalmente pelo corpo, como também os eventos dos últimos dias. E enquanto a água lavava da melhor forma possível as lembranças dele, seus pensamentos voltaram-se para os ferimentos. Ele olhou para baixo e viu que as coxas estavam quase totalmente curadas, embora soubesse que teria algumas novas cicatrizes para exibir. Tudo em um único dia de trabalho. Meia hora depois, de banho tomado, trajando roupas limpas e portando um revólver carregado, confortavelmente escondido, ele estava de volta às ruas, rumo à casa de Norma. Tinha muito a contar. As chuvas tinham seguido adiante e a cidade resplandecia ante o sol do fim de verão. Ele estava de bom humor, até mesmo otimista, o que era raro. Good podia ter mentido sobre algumas coisas, mas ao menos o dinheiro do cofre dele era real, e, por causa disso, Harry podia finalmente pagar o aluguel que devia. 3 meses de atraso, talvez 4, e quem sabe até comprar um par de sapatos que não tivessem buracos. Depois disso, voltaria a estaca zero. O problema de ser um detetive particular cuja carreira era periodicamente sequestrada por forças além de seu controle, não era o fato de os poderes sobrenaturais o deixarem coberto de pó e sangue, mas sim que eles raramente pagavam bem. Dito isso, havia um prazer inegável de saber algo sobre a vida secreta de sua amada cidade que as outras pessoas não sabiam. Mistérios que as lindas mulheres que devolviam os olhares de admiração dele, com encaradas frias, ou os executivos poderosos com seus cortes de cabelo de US$ 1.000 viveriam e morreriam sem jamais saber. Nova York não era a única cidade do mundo que tinha magia no sangue. Todas as cidades grandes da Europa e do Oriente Médio também tinham seus segredos, muitos mais antigos do que qualquer coisa que Nova York pudesse se vangloriar. Mas não havia nenhum outro lugar no mundo que tivesse tamanha concentração de atividade sobrenatural quanto Manhattan. Para aqueles que, como Harry, treinaram a si mesmos para enxergar além das distrações gloriosas que a cidade oferecia, as evidências de que a ilha era um campo de batalha onde os melhores anjos da natureza humana guerreavam contra as forças da discórdia e do desespero estavam em todos os lugares. E ninguém era imune àquilo. Se Harry tivesse nascido sob uma estrela menos gentil, ele poderia ter acabado entre os visionários nômades da cidade, passando os dias mendigando dinheiro para comprar esquecimento em forma líquida e as noites tentando encontrar um lugar onde não escutasse os adversários cantando ao executarem os labores da escuridão. Até hoje, eles só haviam cantado uma música próxima a Harry, e essa fora Danny Boy, aquele hino à morte e aos sentimentos piegas que Harry escutara com tanta frequência que conhecia as palavras de cor. A caminho da casa de Norma, ele parou na lanchonete Rufford e comprou o mesmo desjejum que comprava sempre que estava na cidade nos últimos 25 anos. Jim Rufford sempre serviu o café de Harry no balcão, cheio até a boca, com açúcar e um pouquinho de creme. Harry, meu amigo, Jim cumprimentou. Faz uma semana que não vemos você. Minha mulher achou que tinha morrido, mas eu disse: Não, Harry, nem a pau. O Harry não morre. Ele vai viver para sempre. Não é verdade? Às vezes parece que sim, Jim. Harry deixou um dinheiro na caixa das gorjetas, mais do que podia bancar, como sempre, e foi para a porta. Ao sair da lanchonete, trombou com um homem que parecia apressado, ainda que deixasse a impressão de não saber para onde ia. O homem resmungou: Aqui não. E entregou discretamente um pedaço de papel nas mãos do detetive. Então, contornou-o e continuou a descer a rua. Harry seguiu o conselho do estranho e foi em frente, com a curiosidade acelerando seu passo. Ele dobrou uma esquina para uma rua mais sossegada, sem planejar qualquer rota em particular, apenas perguntando-se de onde estava sendo vigiado e por quem, para que o mensageiro tivesse de alertá-lo daquela maneira. Ele checou o reflexo das janelas do lado oposto da rua para ver se alguém o seguira, mas não viu ninguém. Continuou a andar, apertando o papel dentro da mão esquerda. Depois da metade do quarteirão, havia uma floricultura chamada Eden & Company, Ele entrou, aproveitando a oportunidade para olhar para trás. Se estava sendo seguido, seus instintos e suas tatuagens diziam que não era por nenhuma das 6 pessoas que caminhava em sua direção. O ar dentro da loja estava fresco, úmido e carregado do perfume de dúzias de botões de flor. Um homem de meia-idade, com um bigode meticulosamente aparado que seguia a linha da boca como se fosse um terceiro lábio, surgiu do fundo da loja e perguntou a Harry se ele estava procurando algo em particular. Só estou olhando, Harry respondeu. Adoro flores. Bem, me avise se gostar de alguma coisa. Pode deixar. O homem de bigode perfeito atravessou uma cortina frisada para os fundos da loja e imediatamente iniciou uma conversa em português, cuja chegada de Harry tinha aparentemente interrompido. Assim que o homem voltou, uma mulher se dirigiu a ele falando rápido. Ela estava obviamente irada. Enquanto a acalorada conversa continuava, Harry andou pela floricultura, olhando discretamente para fora a fim de ver se alguém o observava da rua. Enfim, convencido de que não estava sendo espionado, ele abriu o punho e desembrulhou o pedaço de papel. Antes mesmo de ler uma só palavra, sabia que era de Norma. Não vá ao meu apartamento. Está mal. Estou no local antigo. Venha às 3 da madrugada. Se sentir a coceira, vá embora. Uma mensagem? Uma voz de mulher perguntou. Harry olhou para cima. Ele mal teve tempo de engolir o Cristo, que quase murmurou ao vê-lo. 3/4 do rosto da mulher era uma massa rígida de cicatrizes manchadas, e o restante, seu belo olho esquerdo e a fronte de cima, acima dele, mais uma elaborada peruca que era uma massa de cachos, parecia apenas fazer com que o restante do rosto dela parecesse ainda pior. O nariz fora reduzido a 2 buracos. O olho direito e a boca eram despidos de cílios e lábios. Harry fixou a atenção nos olhos, no olho esquerdo da mulher, e tropeçou em sua resposta, que era apenas uma repetição da pergunta. Mensagem? Sim, ela disse, olhando para o pedaço de papel nas mãos dele. Quer que eu a coloque junto com as flores? Ah, Harry disse, suspirando de alívio. Não, obrigado. Ele guardou rapidamente o papel no bolso, acenou com a cabeça e deixou a floricultura e seus maus presságios para trás. Harry levou a mensagem e suas dúvidas, além de uma fome feroz, para o Sherrington Pub, um lugar tranquilo e melancólico que ele conhecera no primeiro dia que chegara a Nova York. Era comida à moda antiga servida com o mínimo de exagero, e ele era tão conhecido lá que bastava ir até o seu canto e acenar com a cabeça para que uma garçonete chamada Phyllis, que, em 60 segundos, às vezes menos, um copo de bourbon sem gelo estaria em sua mesa. Ter uma rotina que beirava a estagnação tinha seus benefícios. Você parece estar bem, Phyllis. Harry falou quando ela trouxe seu drink em tempo recorde. Vou me aposentar. O quê? Quando? No final da semana que vem. Vou fazer uma festinha na sexta-noite só para a equipe e alguns clientes. Vai estar na cidade? Se eu estiver, venho. Harry a estudou. Ela estava na casa dos 60, o que significava que, quando Harry descobriu o lugar, ela devia estar indo rumo aos 40. 40 e alguma coisa para 60 e alguma coisa era bastante tempo de vida. Várias chances que vieram e se foram e que jamais retornariam. Você vai ficar bem? Harry perguntou. Sim, sim. Não planejo morrer nem nada assim. Só não aguento mais este lugar. Eu não durmo à noite. Estou cansada, Harry. Não parece. Caras como você não deveriam mentir bem? Ela replicou, enquanto se afastava da mesa, poupando Harry de formular uma resposta. Harry recostou-se no canto e apanhou o bilhete novamente. Não era comum Norma ter medo. Ela vivia no que era, sem sombra de dúvida, o apartamento mais assombrado da cidade. Aconselhava os falecidos há mais de 3 décadas em suas sessões, ouvindo histórias sobre mortes violentas daqueles que a experimentaram em primeira mão. Vítimas de assassinatos, suicídios, pessoas mortas ao atravessar a rua ou que foram atingidas por algo derrubado de uma janela. Se alguém pudesse honestamente afirmar que já tinha ouvido de tudo, esse alguém era Norma. O que teria feito com ela com que ela deixasse seus fantasmas, seus televisores e sua cozinha onde sabia a localização de absolutamente tudo. Ele olhou para o relógio sobre o bar. Eram 6h32. Ele ainda tinha 8 horas. Não poderia esperar tanto. Que se foda essa merda das 3 da matina, Harry disse. Ele tomou seu bourbon e chamou a garçonete. Pode fechar a conta, Feliz. Onde é o incêndio? Ela perguntou, voltando à mesa de Harry. Tenho de ir a um lugar mais rápido do que pensei. Ele pôs uma nota de $100 na mão dela. Pra que isso? Pra você, Harry disse, já virando em direção à porta. Caso eu não consiga vir à sua festa. Parte 13. Harry desceu do táxi na esquina da 13ª com a 9th Street. A interseção não era o verdadeiro destino dele. Este ficava alguns quarteirões adiante, no que havia sido um edifício bem conservado que outrora abrigava advogados e médicos, inclusive psiquiatras. Foi na sala de espera de um desses, um psiquiatra chamado Ben Krakenberger, PhD, que Harry conhecera Norma Payne. Após a morte de Sakana, Harry fora afastado do trabalho. A versão que ele contou sobre os eventos que levaram à perda do parceiro naquela noite provaram ser algo maior do que o departamento conseguia digerir. Então, eles o enviaram para Krakenberger, que, de modo mais cortês, mas insistente, continuava a pressionar Harry quanto aos detalhes do que ele imaginara ter visto. Harry repassava tudo diversas vezes, um momento após o outro, estragando as tentativas de Krakenberger de apanhá-lo em alguma inconsistência após tantas narrativas. Enfim, o médico disse. A coisa se resume ao seguinte, Harry. No final de sua versão dos fatos daquele dia, tudo é um disparate. Em uma situação menos séria, eu chamaria de risível. É mesmo? Sim. Então eu venho abrindo a porra do meu coração pra você. Acalme-se, senhor Dumbledore. Harry se levantou. Não me interrompa. Você está dizendo que todo esse tempo em que me fez repassar essa história 1000 vezes, estava rindo por dentro? Eu não disse. Por favor, senhor Dumbledore, sente-se, eu serei obrigado a... Tá bom, já estou sentando. Tudo bem? Harry disse, sentando-se sobre a mesa que ficava entre o doutor e seu divã. Certo. Mas se sentir a necessidade de se levantar de novo, sugiro que vá embora. E se eu for, o que vai escrever em meu arquivo? Que não está apto para o serviço por conta de um estado delirante extremo, quase com certeza ocasionado pelo trauma do incidente. Ninguém o está chamando de louco, Sr. Dumbledore. Só preciso dar a seus superiores uma avaliação honesta de sua condição. Estado delirante extremo. Harry disse de modo suave. As pessoas respondem ao tipo de pressão que o senhor sofreu de formas diferentes. Você parece ter criado uma espécie de mitologia pessoal para conter toda essa experiência terrível e conseguir dar sentido para ela. Ele foi interrompido por uma série de barulhos na sala do lado, onde ficava a secretária de Krakenberger. Não fui eu, disse uma voz de mulher, não a da secretária. O médico se levantou pedindo desculpas a Harry e abriu a porta. Ao fazê-lo, várias revistas passaram voando por ele e aterrizaram no tapete persa do consultório do doutor. De repente, os pelos na nuca de Harry se arrepiaram. Sua CI lhe dizia que o que estava errado na sala ao lado não era apenas um paciente zangado. Era algo bem mais estranho. Ele respirou fundo, se levantou e seguiu para Krakenberger até a sala. Enquanto fazia, o médico recuou, tropeçando nos próprios pés apressados. Que diabo está acontecendo aqui? Harry perguntou. Krakenberger olhou para ele com o rosto pálido e uma expressão alucinada. Você fez isto? Ele disse a Harry. É algum tipo de piada? Não, respondeu a mulher na sala de espera. Harry seguiu a voz da mulher e a viu. Ela tinha as bochechas e os lábios generosos de uma mulher que tivera no passado uma beleza clássica. Porém, a vida a marcara profundamente, gravando a pele negra com marcas de expressão e rugas ao redor da boca. Os olhos eram de um branco leitoso. Era óbvio que ela não conseguia ver Harry, mas independente disso, o homem sentiu o olhar dela sobre si, como uma brisa suave soprando em seu rosto. O tempo todo, alguma coisa na sala estava se divertindo, revirando cadeiras, derrubando metade dos objetos na mesa do secretário e no chão. Não é culpa dele, a mulher disse a Krakenberger. E nem minha. Ela apanhou sua bengala e deu um passo na direção deles. Meu nome é Norma Payne, disse a cega. Krakenberger congelou. Harry falou em nome do médico. O nome dele é Ben Krakenberger. E eu sou Harry. Harry Damour. Não o mesmo Damour que estava envolvido naquela bagunça do policial morto? Sim, o mesmo. É um prazer conhecê-lo, Sr. Damour. Deixe-me oferecer um conselho, ela disse a Harry, enquanto apontava para o médico. Seja lá o que este homem esteja tentando dizer sobre o que você viu ou não, apenas concorde com ele. Quê? Por que eu faria isso? Porque gente que nem ele tem interesse em silenciar gente como nós. Nós causamos problemas, entende? É isso que você está fazendo agora? Harry perguntou, indicando os retratos que estavam sendo arrancados da parede um a um. Não apenas caindo, mas sendo erguidos com dos ganchos, como se apanhados por mãos invisíveis. Então arremessados com tanta violência que o vidro se quebrava. Como eu já mencionei, não estou fazendo isso, Norma respondeu. Um dos meus clientes está aqui comigo. Clientes? Eu falo com os mortos, Sr. Damour. E este cliente em particular acha que não estou lhe dando a devida atenção. Dr. Krakenberger, diga olá ao seu irmão. O queixo do médico tremeu. Impossível. Ele murmurou. Warren, não é? Norma disse. Não. O Warren está morto. Bem, claro que sim. Norma ralhou. Por isso estou aqui. O médico parecia completamente desnorteado pela lógica daquele raciocínio. Ela está dizendo que fala com os mortos, doutor. Harry explicou. Não estou falando grego. Norma disse a Harry. Não preciso de um intérprete. Não sei, não. Harry observou, olhando para o Dr. Krakenberger. Ele parece bem confuso. Tente prestar atenção, doutor. Norma prosseguiu. Seu irmão pediu que eu o chamasse de Shelley, porque esse é o seu nome do meio e poucas pessoas sabem disso. É verdade? Você poderia ter descoberto isso de muitas maneiras. Certo, esqueça, Norma disse, dando as costas ao médico. Preciso de um conhaque. Gostaria de se juntar a mim enquanto brindo a idiotice dos psiquiatras, Sr. Damour. Ficaria feliz de beber a isso, Srta. Payne. Warren, Norma disse. Vamos, estamos deixando pessoas inocentes assustadas. Ela estava falando, Harry supôs, da recepcionista, que se escondera atrás da mesa quando os retratos começaram a cair e desde então não saíra de lá. Espere. Krakenberger disse, enquanto eles iam para a porta. Você é cega, não é? E você é muito perceptivo, Norma disse. Então, como pode ver meu irmão? Não faço ideia. Só sei que posso. O mundo é invisível para mim, mas perfeitamente claro para você. Os mortos são invisíveis para você, mas perfeitamente claros para mim. Está dizendo que pode ver meu irmão? Agora mesmo? Norma virou-se e olhou para dentro do escritório. Sim, ele está deitado no sofá. O que ele está fazendo? Quer mesmo saber? Eu perguntei, não foi? Está se masturbando. Jesus, é ele. Daquele encontro ao acaso, a amizade de Harry e Norma floresceu. E, como grande parte do que ocorre ao acaso, esta colisão de almas não poderia ter sido mais essencial a ambos. Harry vinha duvidando de sua sanidade naquelas semanas recentes, o combustível para aquele incêndio oferecido pelo Dr. Krakenberger, e de repente lá estava Norma, conversando com o sobrenatural como se fosse a coisa mais normal do mundo. Algo que estivesse ocorrendo o tempo todo e por toda a cidade. Foi ela quem disse pela primeira vez, quando Harry tirou dos ombros seu peso e contou o que vira no dia da morte de seu parceiro, que acreditava em cada palavra e que conhecia homens e mulheres por toda a cidade que poderiam narrar histórias que eram prova da mesma alteridade, presente no dia a dia de Nova York. Quando Harry chegou ao velho prédio, ficou surpreso ao descobrir o quanto ele mudara nos últimos anos. As janelas estavam fechadas, com tábuas ou quebradas, e, aparentemente, um incêndio ocorrera em algum momento da história da construção e alcançara ao menos um terço do local, deixando marcas de queimado que escureciam a fachada acima das janelas queimadas. Era uma visão triste, mas, sobretudo, perturbadora. Por que Norma deixaria o conforto de seu apartamento para vir àquele canto esquecido por Deus? Todas as portas estavam trancadas, mas isso não seria problema para Harry, cuja solução para tal revés era sempre a força bruta à moda antiga. Ele escolheu uma das portas fechadas, com tábuas, e arrancou-as. Foi um trabalho barulhento, e se houvesse algum tipo de segurança protegendo o edifício, com várias placas espalhadas, diziam que havia, ele certamente teria vindo correndo. No entanto, como Harry suspeitava, as placas eram uma mentira, o que permitiu levar seus assuntos adiante sem interrupções. Após 5 minutos, tinha arrancado todas as tábuas da porta e chutado a fechadura que ficava atrás dela. Bom trabalho, garoto, ele disse a si mesmo, enquanto entrava. Harry pegou sua lanterninha e iluminou o cômodo. Tudo que fora distintivo no saguão elegante onde Harry se encontrava agora, os espelhos em estilo Art Deco, as gravuras nas cerâmicas sob os seus pés e a forma dos lustres, estava destruído. Quer a destruição tenha sido o resultado da tentativa de arrancar as cerâmicas para a venda e descer os espelhos e os lustres intactos, com o mesmo objetivo, ou quer o lugar tenha simplesmente sido atacado por vândalos sem nada melhor para fazer, o resultado era o mesmo: caos e destroços no lugar, de ordem e propósito. Ele passou pelos cacos de vidro e cerâmica e foi até as escadas. Então começou a subir. Aparentemente, havia maneiras mais fáceis de entrar no prédio do que arrombar uma porta como ele fizera, porque o fedor agudo de urina e fezes humanas ficava mais forte conforme ele subia. As pessoas usavam aquele lugar como banheiro, mas também provavelmente como dormitório. Ele deslizou a mão por sobre o revólver enfiado confortavelmente dentro do coldre, só para o caso de se ver na necessidade de discutir questões imobiliárias com inquilinos nervosos. A boa notícia era que suas tatuagens estavam inativas. Nem uma coceira, nem um espasmo. Aparentemente, Norma escolhera o lugar certo para se esconder. Podia não ser um ambiente mais salubre, mas se ele a mantivesse escondida em segurança do adversário e de seus agentes, então Harry não tinha do que reclamar. O consultório do Dr. Krakenberger ficava na sala 212. O tapete de pelúcia bege que recobria o corredor e levava até lá tinha sido removido, deixando apenas tábuas nuas. A cada 2 ou 3 passos que Harry dava, uma delas rangia, e ele fazia uma careta. Enfim, chegou à porta do antigo escritório de seu psiquiatra, e forçou a maçaneta, esperando que estivesse trancada. A porta se abriu sem protesto, e ele deu de cara com mais um espetáculo de vandalismo. Parecia que alguém atacara as paredes internas com uma marreta. Ele arriscou uma palavra: Norma. Então várias outras. Norma, é o Harry. Recebi sua mensagem. Sei que cheguei cedo. Você está aqui? Ele foi até o escritório de Krakenberger. Os livros que se alinhavam nas paredes do médico não tinham sido levados. Contudo, ficou claro que, a certa altura, eles haviam sido tirados das prateleiras e uma pilha fora utilizada para fazer uma fogueira no centro da sala. Harry agachou-se ao lado da fogueira improvisada e testou as cinzas. Estavam frias. Não encontrando mais nada, Harry deu uma espiada dentro do banheiro particular de Krakenberger, tão devastado quanto o resto do local. Norma não estava lá. No entanto, o levara até aquele lugar por uma razão. Disso ele tinha certeza. Harry arriscou dar uma olhada no espelho do banheiro e lá viu, rabiscada na superfície do vidro sujo, uma flecha desenhada, com cinzas. Ela apontava para baixo, na direção dos andares inferiores. Norma deixara uma migalha de pão. O detetive saiu do escritório, onde conhecera a amiga cega tantos anos atrás, e foi para o porão. Parte 14. O exclusivíssimo clube que outrora ocupou o porão do edifício, há muito esquecido, fora criado para a elite dos nova-iorquinos de gostos mais exagerados, que os empórios sexuais que existiam na Eighth Avenue e na 42nd Street não conseguiam satisfazer. Harry o vira em operação há muitos anos, quando fora contratado pelo dono do prédio, um tal Joe Hines, para investigar sua esposa. Apesar de Hines dirigir um estabelecimento dedicado a todo tipo de hedonismo, diretamente sob os pés dos legisladores da cidade, ele era um homem bastante conservador em sua vida pessoal, e ficou realmente contrariado quando começou a suspeitar da infidelidade da esposa. Harry fizera suas investigações e, umas 3 semanas depois, levou para o mortificado Sr. Hines a confirmação na forma de fotografias incriminadoras da Srta. Hines dentro de um grande envelope pardo. A pedido de Hines, o assistente dele, J.J. Fingerman, foi enviado para acompanhar Harry até o clube, servir-lhe um drink e apresentar rapidamente as instalações. Foi bastante esclarecedor. Bondage, punições com chicotes e pedaços de pau, chuva dourada. O clube oferecia uma miscelânea de perversões praticadas por homens e mulheres, a maioria vestindo uniformes que anunciavam suas preferências particulares. Um homem de 50 anos, que Harry reconheceu como sendo o braço direito do prefeito, estava andando para lá e para cá de salto alto em um uniforme de empregada francesa, uma mulher que levantava fundos junto a celebridades para o sem-teto, e os menos afortunados rastejava nua, com um consolo enfiado na bunda, cuja base trazia um rabo de cavalo negro pendurado. No palco principal, um dos escritores de maior sucesso de musicais da Broadway estava amarrado a uma cadeira, tendo a pele do seu escroto esticada e pregada a uma pele de madeira por uma mulher vestida de freira. A julgar pelo estado de excitação do escritor, o procedimento era pura bênção. Quando a turnê de Harry terminou e ele e Fingerman voltaram ao escritório de Hines, descobriram que a porta estava trancada por dentro. Em vez de esperar que as chaves fossem localizadas, Harry e Fingerman abriram aos chutes. O marido traído estava esparramado sobre a mesa e as fotografias que Harry lhe entregara da Srta. Hines em seus diversos momentos de traição espalhadas. As fotos haviam sido borrifadas pelo sangue, pelos fragmentos de ossos e pelos pedaços do cérebro que espirraram em todas as direções quando Hines pusera a arma dentro da boca e apertara o gatilho. A festa tinha acabado. Harry aprendera muita coisa naquela noite sobre a proximidade que havia entre dor e prazer, em certas situações, e também sobre o que as pessoas eram capazes de fazer motivadas pelas fantasias e pelos desejos. O detetive encontrou um conjunto de interruptores no topo das escadas e os testou. Apenas 2 funcionaram. Um acendeu uma lâmpada diretamente sobre a cabeça de Harry, derramando-se sobre as escadas pintadas de preto. O outro acendeu uma lâmpada na cabine onde os hóspedes pagavam a entrada e recebiam uma chave para um pequeno camarim, onde podiam tirar suas personas públicas e vestir as máscaras de quem realmente queriam ser. Harry desceu as escadas com cuidado. Uma de suas tatuagens acenou com uma breve atividade. O desenho de um colar ritualístico que Cass chamara de anel decorativo. Enquanto muitas tatuagens de Cass eram apenas simples talismãs e não tinham pretensão de solidez, o anel decorativo fora tão meticulosamente pintado, num estilo trompe-l'oeil, que a sombra sobre ele era densa a ponto de dar a simples impressão de o colar estar realmente sobre a pele de Harry. A função dele era relativamente simples, alertar Harry da presença de fantasmas. Porém, considerando que os espíritos dos mortos estavam em todos os lugares, alguns em condições de pânico e agitação, outros apenas tomando um ar após suas mortes sufocantes, o anel decorativo os discriminava e não alertava o detetive da presença de qualquer um, somente dos que representavam uma possível ameaça. E, aparentemente, havia agora um fantasma assim. Pelo menos um. Nas proximidades imediatas de Harry. Ele fez uma pausa no fundo das escadas, contemplando a possibilidade de aquela ser mais uma armadilha. Talvez fosse uma criatura ligada aos poderes que ele confrontou e envergonhou em New Orleans. Mas se quisessem vingança, por que atraí-lo até ali e mandar alguns poucos fantasmas? Eles eram capazes de assustar os desavisados, com certeza. Mas Harry não era um desses. Um showzinho de assombração não o faria estremecer. Ele seguiu em frente. O clube parecia ter sido deixado no mesmo estado que estava no dia em que Hines meteu uma bala na cabeça. O bar ainda se encontrava intacto, as garrafas de bebida alinhadas, aguardando clientes sedentos. Harry escutou os copos empilhados debaixo do bar começarem a tremer, enquanto um dos espíritos deu início à sua performance. Quando o detetive ignorou o barulho e seguiu adiante, o espírito jogou vários copos para o alto. Eles se espatifaram contra o bar, com tamanha violência que alguns cacos atingiram Harry. Ele não respondeu à demonstração. Apenas passou pelo bar e foi até o grande saguão, com a cruz de Santo André posicionada no palco, onde, no passado, os chicoteadores demonstravam sua experiência. Com a lanterna, Harry procurou algum sinal da presença na sala. Subiu no estrado, pretendendo continuar a busca por Norma nos bastidores, mas, ao se aproximar da cortina de veludo, escutou um barulho à direita. Seu olhar mirou na direção do som. Havia um conjunto de bastões, chicotes e pás pendurados na parede oposta. Talvez 50 instrumentos no total. Alguns itens mais leves caíram no chão, e então uma das pesadas pás de madeira arremeteu na direção dele, acertando em cheio seu joelho. Ah, puta que pariu! Disse, saltando do palco e caminhando direto na direção do ataque. Minhas tatuagens estão dizendo que você é uma ameaça, mas não estou nem um pouco intimidado por seja lá quem for. Então, se continuar jogando essa bosta em mim, vou escarrar uma silogística que o fará desejar nunca ter morrido. Prometo. Assim que ele deu voz à ameaça, um dos maiores chicotes foi arrancado na parede e recolhido, em preparação para um ataque. Não faça isso, Harry avisou. O aviso foi ignorado. O manejo do chicote por parte do espírito, ou foi sorte, ou ele sabia o que estava fazendo. No primeiro ataque, ele acertou a bochecha de Harry, uma ferroada certeira que fez os olhos dele se encherem de lágrimas. Seu merda, xingou. Não diga que não avisei. Ele começou a vociferar uma das primeiras silogísticas que aprendera. Evuto quatakai. Non not. Non nefa. Evuto quatakai. Antibefis. Harry mal havia chegado a um terço do caminho, mas o encanto começou a revelar as presenças dentro do cômodo. Elas se pareciam com sombras projetadas no vapor, com as beiradas evaporando e as feições rabiscadas no ar, como se um artista estivesse trabalhando sob a chuva. Havia três, todos homens. Pare a silogística, um deles murmurou. Me deu motivo para isso. Só estamos seguindo ordens. De quem? Os espíritos trocaram olhares de pânico. Minhas, disse uma voz familiar, vinda da sala ao lado. Harry abaixou a guarda imediatamente. Norma? Que porra! Não os incomode, Harry. Só estavam tentando me proteger. Certo. Harry disse a eles. Acho que ganharam mais um tempo. Mas fiquem em seus postos, Norma disse. Ele pode ter sido seguido. Sem chance. Harry bradou confiante, enquanto adentrava a sala de trás. Essas são últimas palavras famosas, a mulher respondeu. Harry testou o interruptor e as luzes embutidas da parede ligaram, lâmpadas vermelhas para bajular a nudez dos antigos clientes. Norma estava de pé no meio da sala, apoiada numa bengala. Seus cabelos grisalhos, quase brancos, soltos pela primeira vez em anos. Harry a conhecia bem. O rosto dela, embora ainda possuísse sua elegante beleza e força, estava exausto. Apenas os olhos traziam movimento, as pupilas descoloridas parecendo assistir a uma partida de tênis entre dois jogadores absolutamente iguais. Esquerda para direita para direita, direita para esquerda, a bola nunca parando. Pelo amor de Deus, Norma, o que você está fazendo aqui? Vamos nos sentar. Me dê seu braço. Minhas pernas estão doendo. A umidade aqui não ajuda. Você devia ser mais cuidadosa na sua idade. Nenhum de nós é jovem como costumava ser, Norma disse, enquanto levava Harry pelo que fora no passado o quarto onde os clientes entravam apenas quando estavam a fim de praticar brincadeiras mais extremas. Não posso mais fazer isso, Harry. Estou muito cansado. Você não estaria cansado assim se estivesse dormindo na própria cama, Harry respondeu, olhando para o colchão esfarrapado que estava largado no chão, coberto por alguns cobertores devorados por traças para mantê-la aquecida. Meu Deus, Norma, há quanto tempo você está aqui? Não se preocupe com isso. Estou segura. Se estivesse na minha cama agora, estaria morta. Se não hoje, então amanhã ou depois. Good. Armou para cima da gente, Harry. Eu sei. Entrei numa armadilha das boas na casa dele. Mal consegui sair com vida. Deus, sinto muito. Ele foi convincente pra cacete. Acho que estou relaxando. Isso nunca teria acontecido se eu ainda fosse jovem. Ele armou pra nós dois, Norma. Estava trabalhando com magia muito poderosa. Sabe, todos os magos que foram assassinados, um deles ainda está vivo. Bem, dependendo da sua definição de vivo. Como assim? É uma longa história, mas sei quem os matou. Um demônio. Eu o encontrei na casa de Good. Ele é um jogador e tanto. Ah, Deus, eu temia isso. É outro motivo de estar enfiado nesse buraco imundo. Acho que queriam nos separar. Assim que você saiu, meu apartamento foi comprometido. Senti a magia negra vindo e dei-o fora dali rápido. Há caminhos abertos, Harry. Caminhos que deveriam estar fechados. E há algo vindo por um desses caminhos, ou talvez por todos. O que significa que eu, você e muitas outras pessoas estão em perigo. Acredito em você. Mas isso não muda o fato de que não pode ficar aqui. Este lugar é nojento. Temos de levá-lo a um lugar onde não precisará dormir no chão úmido, com ratos passando por seus pés. Isso sem mencionar o que já foi feito nesse colchão. Não dá para ver as manchas, Norma, mas tem um monte delas, e uma variedade de cores. Você tem algum lugar em mente? Na verdade, sim. Vou preparar tudo e volto para buscá-la, certo? Se você diz... Confie em mim. Vejo você em breve. Vamos superar essa coisa toda. Prometo. Enquanto ele dava um beijo na testa dela, Norma segurou sua mão. Por que você é tão bom para mim? Ela perguntou. Como se você não soubesse. Pode puxar o saco. Porque não tem ninguém no mundo que signifique mais para mim do que você. E isso não é puxar o saco, é verdade. Ela sorriu contra a mão dele e disse... Obrigada. Harry olhou carinhosamente por um tempo. Então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu em busca de um lugar seguro. Livro 2. Dentro do portal. Algo inexprimível uniu-me a ele. Reboca-me com um cabo que com nenhuma faca consigo cortar. Herman Melville, Moby Dick. Parte 1. O monastério da Ordem dos Cenobitas era uma fortificação cercada por enormes muralhas. Foi construído há 700 mil anos, numa colina amaldiçoada de pedra e cimento. Só era possível entrar nele por uma rota, uma escadaria estreita cuidadosamente vigiada pelos guardas do monastério. Ele fora erguido durante uma época de guerra civil iminente, com facções de demônios em constantes conflitos. O chefe da Ordem dos Cenobitas, cuja identidade só era conhecida pelos 8 membros que o elevaram ao alto escalão, decidira que, em nome do bem maior da Ordem, ele usaria uma pequena parte da vasta riqueza que eles tinham acumulado para construir um santuário fortaleza, onde os sacerdotes e as sacerdotisas estariam seguros da política volátil do inferno. A fortaleza fora construída dentro dos mais rigorosos padrões, com paredes cinzentas impossíveis de serem escaladas. Com o passar dos anos, os cenobitas passeavam cada vez menos pelas ruas da cidade que Lúcifer projetara e construíra, uma cidade chamada por alguns de Pandemonium, mas batizada de Pirafá, por seu arquiteto. E as histórias sobre o que acontecia dentro das lustrosas paredes lúgubres da fortaleza proliferavam, e os incontáveis demônios e amaldiçoados que a observavam tinham suas próprias narrativas sobre os excessos de seus ocupantes. Entre o monastério e Pirafa, a grande cidade do inferno, havia vasta favela chamada Trincheira de Fic, onde os amaldiçoados que trabalhavam nas mansões, nos templos e nas ruas se retiravam para dormir, comer e sim, copular. E se tivessem sorte, gerar um ou dois infantes que pudessem ser vendidos no matadouro, sem que perguntas fossem feitas. As histórias da fortaleza e das coisas monstruosas que ocorriam lá eram trocadas como moeda local e ficavam cada vez mais elaboradas. Era uma forma de conforto compreensível para os amaldiçoados, cuja vida cotidiana era tão repleta de terror e de atrocidades. Saber que existia um local onde tudo era ainda mais terrível, para onde poderiam olhar e dizer a si próprios que podia ser pior. Assim, cada homem, mulher e criança agradecia por não estar entre as vítimas da fortaleza, onde os inomináveis aparelhos da ordem violariam até mesmo suas memórias mais estimadas. Assim, os amaldiçoados existiam dentro de uma estrutura de trabalho de algo que lembrava vagamente uma vida. Vivendo em excrementos e exaustão, os corpos desnutridos e os espíritos famintos, eles se conformavam com a ideia de que, pelo menos, alguns poucos estavam sofrendo mais do que eles mesmos. Tudo isso foi um choque para Theodor Felixson. Em vida, ele gastara grande parte dos lucros angariados por seus trabalhos mágicos, o que ele gostava de chamar de ganhos obtidos pela vontade, em arte, sempre comprando de acervos particulares, porque as pinturas que ele colecionava transitavam. Isso quando transitavam fora do alcance dos cães farejadores dos museus. Todos os quadros que adquirira se relacionavam de algum modo ao inferno. Um titoreto da queda de Lúcifer, suas asas arrancadas do corpo, seguindo-o para dentro do abismo. Um maço de rascunhos de Luca Signorelli para seu afresco Os Condenados do Inferno. Um livro dos horrores que ele comprou em Damasco, porque seu autor desconhecido encontrara uma forma de fazer as meditações de cada hora e transformar em pecado e punição. Aqueles eram os itens mais horrendos de sua considerável coleção com o tema inferno, e nenhum lembrava nem remotamente a verdade. Havia uma simetria elegante em Pirafa, com suas 8 colinas, uma mais que Roma, ostentava seu arquiteto, lotadas de edifícios de incontáveis estilos e tamanhos. Felixson não sabia nada sobre as regras da cidade, se é que existia alguma. O sacerdote do inferno se referia a ela de passagem em uma única ocasião, falando com o desprezo de uma criatura que via cada morador de Pirafa como inferior, com seu hedonismo acéfalo equiparável somente à estupidez lasciva. A cidade que Lúcifer construíra para superar Roma caíra, exatamente como Roma, em decadência e autoindulgência. Seu governo, demasiadamente preocupado com as próprias lutas internas para purgar a cidade de uma imundice e devolvê-la ao estado disciplinado que fora antes do desaparecimento de Lúcifer. Sim, por mais surpreendente que a arquitetura do inferno fosse para Felixson, descobrir que o anjo que fora expulso do céu por sua rebelião estava ausente do trono desafiava todas as expectativas, ainda que fizesse certo sentido. Assim na terra como no céu, Felixson pensou. Havia incontáveis teorias sobre o desaparecimento de Lúcifer, e Felixson escutara todas. Dependendo de em qual história você acreditava, Lúcifer ou tinha enlouquecido e morrido nas terras áridas, dessa forma escapando de vez do inferno, ou estava andando pelas ruas de Pirafa, disfarçado de plebeu. Felixson não acreditava em nenhuma delas. Ele guardava as opiniões sobre o assunto. Na verdade, as opiniões sobre qualquer assunto, para si mesmo. Sabia que tinha sorte por estar vivo e, embora as torturantes cirurgias tivessem destruído sua habilidade de formar sentenças inteligíveis, ainda era plenamente capaz de pensar com clareza. Se ele esperasse o momento certo e jogasse da forma correta, tinha certeza de que cedo ou tarde uma rota de fuga surgiria. Quando isso acontecesse, ele a tomaria e desapareceria. Voltaria para a Terra, trocaria de nome e de rosto, e renunciaria à magia pelo restante de seus dias. Este fora o plano até perceber que viver sem poder não era o pesadelo que ele achava que seria. Felixson estivera entre os magos mais talentosos e ambiciosos do mundo, mas manter essa posição exigiria quantidades inacreditáveis de energia, vontade e tempo. Quando ele finalmente se permitiu aprender com os cenobitas, descobriu que as questões da alma, o negócio complexo que o atraíra em primeiro lugar, aos mistérios daquela arte, tinham sido completamente negligenciadas. Somente agora, como escravo de um demônio, é que ele estava livre para começar a longa jornada do eu dentro do eu. Uma jornada da qual a obtenção da magia o distraíra. Viver no inferno manteve ciente da possibilidade do céu, e ele nunca se sentira tão vivo. Felixson estava no início da escadaria que levava ao portão da fortaleza, com uma mensagem firmemente apertada na mão mutilada há pouco tempo. A epístola lhe fora entregue por um dos mensageiros do inferno, os únicos seres de fato belos do submundo. Eles existiam com o único propósito de garantir que os acordos mais sujos do inferno sempre viessem embalados dentro do pacote mais bonito. À frente, ele podia ver a trincheira de Fick, e além dela, Pirafa. Na estrada, indo na direção dele, marchava um pequeno exército de sacerdotes e sacerdotisas do inferno, uma procissão de 3 dúzias dos mais formidáveis soldados da ordem. Entre eles, Felixson tinha orgulho de dizer, estava seu mestre. Felixson desviou o olhar para os pináculos esfumados da cidade e voltou a observar a procissão de cenobitas, que se aproximava. Um vento surgiu, ou melhor, o vento, pois só existia um. Ele soprava gelado e atiçava os odores fétidos do sangue queimado que preenchiam perpetuamente o ar. Agora, a força do vento acre aumentava, uma rajada após a outra, açoitando os mantos cerimoniais negros dos cenobitas e desfraldando as bandeiras de 10 metros feitas de pele humana, oleada que vários sacerdotes e sacerdotisas seguravam, serpenteando acima de suas cabeças. Os buracos onde antes estiveram olhos e bocas faziam Felixson imaginar que as vítimas ainda podiam ver, com descrença, o voo da lâmina que as havia matado, gritando para sempre enquanto a pele era habilmente arrancada dos músculos. O sino da torre da fortaleza, chamado de Convocador, na verdade era o mesmo sino que aqueles que abriam a configuração de Le Marchand, sempre escutavam soando ao longe, tocava para dar boas-vindas aos irmãos e às irmãs da ordem na fortaleza. Ao ver seu mestre, Felixson se ajoelhou na lama, a cabeça curvada com deferência tal que tocou o chão enquanto a procissão subia os degraus rumo ao portão da fortaleza. Com a cabeça plantada firmemente na sujeira, Felixson esticou o braço, segurando a missiva diante do mestre. Seu senhor saiu da procissão para falar com Felixson, enquanto os demais cenobitas seguiram caminho. — O que é isto? — perguntou, apanhando a carta da mão de Felixson. O escravo levantou a cabeça suja e dividida, virando-a para a esquerda, de modo a poder examinar com um olho a reação de seu mestre. O rosto do cenobita era inescrutável. Ninguém sabia qual era a idade dele. Felixson fora esperto bastante para não perguntar. Mas o peso dos anos se acumulava em suas feições, esculpindo-as em algo que nunca poderia ser fabricado, apenas cinzelado pelas agonias da perda e do tempo. A língua de Felixson se desenrolou da cabeça, pousando sobre a rua revestida de lama e fezes. Ele pareceu não se importar. Estava à mercê de seu mestre. Fui chamado à Câmara do Não Consumido, disse o sacerdote do inferno, olhando para a carta em sua mão. Sem dizer mais nada, o cenobita virou-se na direção oposta à maré dos membros da ordem e moveu-se para Pirafa. Felixson foi atrás, alheio aos detalhes, mas leal até o fim. Parte 2. Após a imundície da trincheira, as ruas da cidade do inferno eram comparativamente limpas. Eram amplas e, em alguns pontos, adornadas com um tipo de árvore que não necessitava da luz do sol para viver. Seu tronco, seus galhos negros e até suas folhas azuladas brotavam retorcidamente, como se cada centímetro dela tivesse nascido em convulsões. Não havia carros nas ruas, mas havia bicicletas, liteiras e rickshaws, até algumas carruagens, puxadas por cavalos de pele quase transparente e cabeças sem carne tão planas e largas, os olhos posicionados nas beiradas dessas expansões de ossos, que se pareciam com jamantas costuradas sobre os corpos de jumentos. Nas ruas, as notícias sobre a aparição do cenobita chegaram antes dele, e em cada interseção, até mesmo o trânsito mais pesado foi contido por demônios usando uniformes roxos, a coisa mais próxima que Pirafa tinha de uma força policial, para que o cenobita pudesse passar pela cidade sem ser perturbado por nenhum cidadão. Quando ele passava, a maioria dos cidadãos ou fazia sinais de devoção, tocando o umbigo, o peito e a fronte, antes de inclinar a cabeça, enquanto oficiais ficavam de joelhos para demonstrar sua veneração. Não eram só híbridos e demônios que iam ao chão. Muitos dos amaldiçoados também o faziam. O sacerdote do inferno não prestou atenção neles, mas Felixson absorveu tudo aquilo. De perto, as construções pelas quais eles passaram apressadamente pareciam ainda mais impressionantes aos olhos de Felixson do que vistas da colina onde ficava o monastério. As fachadas eram decoradas com o que pareciam ser cenas detalhadas das mitologias pessoais de Lúcifer. As figuras foram criadas para serem contidas dentro de um rigoroso formato quadrado que evocou a mente de Felixson às decorações que vira certa vez em templos incas e astecas. Havia todo tipo de atividade naquelas decorações. Guerras, celebrações e até mesmo seres fazendo amor. Tudo mostrado de forma bem gráfica. Tendo passado um longo período nas celas claustrofóbicas da fortaleza, sendo capaz de ver a cidade somente por alguns poucos minutos roubados aqui e ali, Felixson teve uma sensação de algo que parecia vagamente com satisfação diante daquele banquete para os olhos. Ali, disse o sacerdote do inferno, arrancando Felixson de seu total devaneio. Felixson viu o cenobita apontando para o que era seguramente a construção mais alta da cidade. Ela se erguia além do que os olhos podiam ver, perfurando o céu escuro. Apesar de toda a sua enormidade, o edifício era despido de detalhes. Um espigão inexpressivo, sem janelas. Sua fachada era a própria essência do mundano. O palácio era uma verdadeira obra de arte. Um prédio tão sem graça que não tinha apelo suficiente nem mesmo para ser considerado desagradável. Era uma piada, Felixson pensou, que deve ter divertido seu arquiteto. Quando eles estavam a 3 passos da entrada, uma porta se abriu para dentro, embora não houvesse ninguém à vista para abri-la. Felixson notou um pequeno tremor na mão do sacerdote do inferno. O cenobita lançou seus olhos sem luz para o topo do espetáculo pétreo que se elevava acima deles e disse: Estou aqui para ser julgado. Se o julgamento for contra mim, você deve destruir todos os meus empreendimentos. Entendeu? Toda coisa? Felixson inquiriu. Não ceda ao sentimentalismo. Tenho tudo o que preciso aqui. Ele tocou a têmpora com o dedo indicador deformado da mão direita. Nada será perdido. Eu poder, mestre. Eu poder fazer. O cenobita ofereceu uma aprovação sutil com a cabeça. E juntos, ambos entraram. Parte 3. O palácio do não consumido era tão despido de detalhes do lado de dentro quanto do lado de fora. O saguão de entrada estava cheio de burocratas infernais de terno cinza, costurados para acomodar quaisquer que fossem os defeitos físicos que afligiam os condenados. O terno de um, que tinha um tumor do tamanho de uma bola de futebol crescendo nas costas, circundava perfeitamente cada uma das protuberâncias pulsantes. Alguns usavam capuzes de tecido que reduziam suas expressões a 2 pequenos buracos para os olhos e um retângulo horizontal para a boca. Havia sigilos costurados no tecido, cujos significados excediam o conhecimento de Felixson. Os corredores fastidiosos eram iluminados por lâmpadas nuas, cuja luz jamais era constante, mas tremeluzente. Não, flutuante, como se a fonte de energia dentro delas estivesse viva. Após dobrar as esquinas dos corredores 6 vezes, cada uma delas memorizada por Felixson, eles desembocaram num local de esplendor atordoante. Ele assumira que o prédio inteiro era uma colmeia de corredores monótonos, mas estava errado. Aquela área era um espaço aberto, banhada em luz e consistindo de um único tubo de metal refletor, com algo em torno de 3 metros de largura, que se estendia até o topo, do chão ao teto, este tão acima da cabeça deles que não podia ser visto. O cenobita apontou para as trevas acima deles e disse uma única palavra. Ali. A subida foi concretizada por meio de uma escadaria em espiral que ficava dentro do tubo refletor. Cada um dos degraus de metal estava soldado ao seu núcleo. Porém, mesmo ali, naquela construção elegante, o toque infernal não fora negligenciado. Cada degrau não estava posicionado a 90 graus do núcleo, mas a 97, ou 100, ou 105. Cada qual era diferente do anterior, mas todos mandavam a mesma mensagem. Nada era certo ali. Nada era seguro. Não havia corrimão para impedir a queda, caso alguém escorregasse. Somente degrau após degrau, criados para tornar a subida tão vertiginosa quanto possível. Contudo, o cenobita era audaz. Em vez de subir as escadarias próximas à coluna, onde poderia ao menos gozar da ilusão da segurança, andava próximo à extremidade, aberta dos degraus, como se desafiasse o destino a agir. Às vezes, o degrau precedente fora feito com uma inclinação mais precipitada, de modo que subir para o seguinte necessitava de um esforço considerável. Mas, de algum modo, o sacerdote do inferno conseguia ascender com uma dignidade livre de esforços, deixando Felixson para trás, agarrado desesperadamente ao núcleo. Na metade da jornada, ele começou a contar os degraus. Felixson chegara a 389 antes de o sacerdote do inferno desaparecer de vista. Quase sem fôlego, Felixson continuou a subir até encontrar um arco que tinha mais que o dobro de sua altura, no topo das escadarias. O cenobita já o tinha atravessado e ficou surpreso ao ver que não havia guardas, ao menos nenhum visível, na soleira. Felixson seguiu seu mestre, mantendo a cabeça tão baixa que não conseguia ver nada da câmara onde estava. Ele percebeu que se tratava de um grande domo que tinha por volta de 60 metros no cume. Embora fosse difícil julgar com apuro, mantendo a cabeça baixa. A câmara inteira parecia esculpida em mármore branco, incluindo o chão, frio como o gelo sob a sola dos pés. Apesar de Felixson ter se esforçado para ser silencioso, o domo captava cada ruído mínimo e o ecoava para a frente e para trás, antes de acrescentá-lo ao reservatório de murmúrios, passos e choramingos que corriam como encanamentos sob a borda mais distante do chão. Aí já está bom. Alguém disse, o comando se desdobrando em um milhão de ecos. Um bafo quente atingiu Felixson, o sacerdote, vindo do centro do domo. O único objeto no cômodo circular era um trono cujas dimensões excediam tanto as de um móvel convencional que mereceria uma palavra melhor. Ainda a ser inventada. A coisa era feita de blocos sólidos de metal, com 20 ou 25 centímetros de espessura. Uma laje para as costas, uma para cada braço, uma para o assento e uma quinta correndo em paralelo com as lajes dos braços, mais posicionada ao lado do trono. Gases inflamáveis queimaram de 6 amplas ventosas, uma de cada lado do trono e duas diretamente abaixo dele. As chamas tinham cor de safiras, que se intensificaram até assumirem uma tonalidade branca salpicada por partículas vermelhas no centro. Elas cresceram bem mais do que as costas do trono, que tinha facilmente 3 metros de altura, e se aproximaram, traçando-se numa única coluna flamejante. O calor dentro do domo teria sido letal se este não fosse perfurado por vários buracos concêntricos que acomodavam poderosos ventiladores que drenavam o excesso de calor. Diretamente sobre o trono, o mármore branco da câmara estava chamuscado. Quanto ao trono em si, ele era virtualmente de um branco quente, e sentado nele, numa pose formal, havia uma criatura cuja indiferença às chamas lhe valeram um apelido adequado, o Não Consumido. Felixson já ouvira falar dele em sussurros. Qualquer que tenha sido a cor original da pele da criatura, fora agora enegrecida pelo calor. Seus trajes e calçados, se um dia já os tivera, e seu bastão, que indicava sua posição social, se um dia já usara algum, havia sido queimados, assim como todos os pelos de sua cabeça, seu rosto e seu corpo. Contudo, de algum modo, o resto dele, pele, carne e ossos, não era afetado pelo calor vulcânico do local onde se sentava. O sacerdote do inferno parou no lugar. Felixson fez o mesmo e, ainda que não tivesse recebido a ordem, ficou de joelhos. Cenobita, sabe por que foi convocado? Não. Aproxime-se. Deixe-me ver melhor seu rosto. O cenobita se aproximou, ficando a 6 passos do trono, sem demonstrar preocupação pelo calor incrível que emanava do local. Se o sentia, não dava sinais disso. Fale-me sobre a magia, cenobita. Disse o não consumido. Sua voz soou como as chamas. Limpas e constantes, exceto por aqueles salpicos escarlates. Um artifício humano, meu soberano. Mais uma das invenções do homem feita para alcançar a divindade. Então, por que ela o preocupa? Não foi o não consumido que perguntara, mas uma quarta presença na câmara. Um abade da Ordem dos Cenobitas fez sua presença ser notada, saindo das sombras atrás do trono do não consumido, e caminhou em passo de procissão ao longo da câmara. Ele carregava seu bastão da Alta União, moldado como o cajado de um pastor, gritando condenações conforme se aproximava. Pelas costas, o abade era comumente chamado de Lagarto, um apelido que obtivera por conta das incontáveis escamas de prata polida, cada qual cravejada por uma joia martelada em cada centímetro visível de sua pele. Elas supostamente recobriam todo o seu corpo. Encontramos os seus livros, sacerdote. Volumes obscenos de trabalhos desesperados dos homens. É heresia. Você faz parte da ordem. Responde somente às leis dela. Por que guarda segredos? Eu sei... Você não sabe de nada. Disse o abade, batendo o cajado no mármore frio, punindo os ouvidos do cenobita com seu estrondo. Um cenobita tem de trabalhar dentro do sistema. Você parece satisfeito por trabalhar fora dele. A partir deste momento está exilado da ordem. Muito bem. E pessoalmente, prosseguiu o abade, eu o executaria, mas o julgamento final cabe ao não consumido. E eu não vejo punição em uma execução. Emendou o não consumido. Você nunca mais colocará os pés no monastério. Seus bens foram confiscados. Está banido para a trincheira. O que acontecerá com você lá não é da minha conta. Obrigado, disse o sacerdote do inferno. Ele se curvou, então virou-se e foi para o arco. Sem nada a dizer, ele e seus servos saíram da câmara e iniciaram a longa descida.